ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Boa Tarde Antena Web. Então tenham todos uma boa tarde com a Rádio Antena Web, neste dia 29 de Abril de 2012, domingo. Está um dia bonito, não está? Pois, digam-me lá porque eu não sei, mas acredito que esteja. Não, por acaso, não está um dia mau, está calor, está bom, está. Olha, eu olho lá para fora e não vejo nuvens nenhumas. Está bom tempo, senhor. Ora bem, domingo então, já cá estamos para mais uma edição da Boa Tarde. Hoje, mais ou menos como há duas semanas atrás, tanto com música essencialmente. Não há grandes histórias, visto que também estamos em mudanças. Eu não sei se já aderiram ao novo grupo da Antena Web, o nosso grupo no Facebook. Quem pesquisar por grupo Antena Web, tenha o cuidado de enviar um pedido de amizade para o grupo, para aderir, para o grupo Antena Web e não para o grupo Rádio Antena Web. O grupo que tem a palavra rádio não é nosso. Fixem, o que tem a palavra rádio não é o nosso. Ou se preferirem ao contrário, é mais fácil. O grupo que não tem... onde é que eu consigo explicar? O nosso grupo não tem a palavra rádio no nome. É essa a explicação que eu costumo dar, é esta a forma que eu costumo dizer. O nosso grupo não tem a palavra rádio. E bom, posto isto, vamos iniciar a nossa emissão musicalmente, nesta tarde de domingo. Vamos trazer aqui músicas mexidas, não é? Uma delas, a primeira, foi uma sugestão que me chegou um bocadinho de uma ouvinte do programa. Ok, é a locutora, mas também é ouvinte do programa. Para todos os efeitos, como não faz parte do meu programa, é o meu ouvinte. Quero saber. Vamos aqui ouvir uma música que se chama Você de Mim Não Sai, do Luan Santana. Depois vamos ficar com uma outra música que eu tenho ouvido muito nos últimos dias e tenho gostado muito de ouvir. É o Chuchachá, a música de João Lucas e Marcelo. E é uma música bem mexida. Para ouvir também uma outra que eu há duas semanas encontrei e que, ou como foi indicado o link, e que gostei muito de recordar essa música. Então hoje vou trazer aqui uma música bem mais calma, muito diferente, mas assim eu acho que vale a pena escutarmos e matarmos saudades de Ping Pong, Estrela Amiga. Quem é que não se lembra desta música? Há muitos anos. Nós vamos ficar com estas três primeiras musiquinhas e daqui a pouco eu volto para um bocadinho mais de conversa. Ainda hoje vamos ouvir É Para Lá Que Eu Vou, dos Santa Cruz, não se esqueçam do passatempo. Daqui a pouco vou falar nisso. Para já, vamos ficar com Luan Santana e o tema Você de Mim Não Sai. Deixa eu entrar dentro do seu coração, descobri pouco a pouco a paixão. Tenta me sentir enquanto eu sinto você. Dessa vez é amor, é pra valer. Ai, ai, ai, ai, ai, não tem jeito de esquecer. Você de mim não sai. Minha vida sem você não tem sentido. Eu não. Sem você de mim não sai. Minha vida sem você não tem sentido. Eu não aguento mais. Você de mim não sai. Eu entrar dentro do seu coração, descobri pouco a pouco a paixão. Tenta me sentir enquanto eu sinto você. Dessa vez é amor, é pra valer. Ai, ai, ai, ai, ai, não tem jeito de esquecer. Você de mim não sai. Minha vida sem você não tem sentido. Você não tem sentido. Eu não aguento mais. Ai, ai, ai, ai, ai. Só vocês eu quero ver. Você de mim não sai.

Que bonita música. Eu gosto tanto desta música, Estrela Amiga de Pink Pong. Sabe o que é que me faz lembrar? Faz-me lembrar a altura em que Ana Malhoa era pequenina e cantava Menino da Mamã. Uma música diferente, mas ainda assim, uma voz infantil também. Nós ficávamos então a ouvir a Menina da Mamã, da nossa Ana Malhoa. Pois é, há pouco tempo faleceu Rosa Malhoa, portanto a mãe anímica, a mãe psicológica, digamos assim, de Ana Malhoa, porque a biológica, infelizmente, perdeu a vida quando Ana Malhoa tinha apenas 3 meses de idade. Mas, de todas formas, é a mãe de Ana Malhoa, Rosa Malhoa, que faleceu então há mais ou menos 2 semanas, aos 73 anos. Pois é, nós vamos recordar esta pequenininha que cantava Menino da Mamã. Vamos também ficar com uma musiquinha mais recente e que é de Patrícia Alves, chama-se Micael. Eu por acaso gosto muito desta música e partilho também consigo. Depois vamos ficar com uma outra música que, digo eu, gosto e gostaram muito de voz, não é? Chama-se Desesperado Sem Ti. A música é do cantor Leandro, tem feito muito sucesso e já fez mais até, mas também já passou algum tempo. Mas enfim, são 3 músicas que vamos então ouvir nesta edição do nosso Boa Tarde Antena Web. Eu espero que gostem e então vamos lá à musiquinha mandando saudades de Ana Malhoa com Menino da Mamã. Thank you. sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Fazem parte do passado. Agora estou. que aqueles tempos em que foste minha fazem parte do passado. Agora estou desesperado porque já não volto a ter o teu carinho. E a pouco e pouco vou morrer sozinho a olhar o teu retrato. Agora estou desesperado. Hoje levo tudo só para te dizer o que não te disse da última vez. Quando me pedias para ficar chorando e até dava a vida para voltar atrás e voltar a ti o que hoje a ele dás. E não este grito tão amargurado. Porque não te tenho mais na minha vida. E aqueles tempos em que foste minha fazem parte do passado. Agora estou desesperado porque já não volto a ter o teu carinho. E a pouco e pouco vou morrer sozinho a olhar o teu retrato. Agora estou desesperado. E já cá estamos outra vez ouvintes. Depois ouvimos então a música Desesperado Sem Ti de Leandro. Ora bem, meus caros, isto era para ser mais tarde, não era bem para ser agora. Mas eu vou trazer agora, porque chegou-me aqui e eu não resisto em trazer. Aliás, as músicas até já começaram a passar. Mas eu não resisto em trazer aqui uma musiquinha nova que nos chegou hoje ao principal. Aliás, durante a manhã, pronto, não foi ao final, mas foi durante a manhã. Música nova de Chutos e Pontapés, Barcos Gregos. É como se chama a música que vamos ouvir do novo trabalho, O Cerco Continua. O disco lançado já neste ano de 2012. Nós vamos então ouvir esta musiquinha dos Chutos e Pontapés. Vamos também ficar com uma outra música que eu acho que vai mexer, ainda que seja uma música diferente. É a nova de Ricardo Henrique, chama-se Hey. Para ouvir também, vais-te apaixonar. Quem o diz é o Pedro Miguel. São os três próximos artistas que vamos então ouvir nesta edição do nosso Bora à Tarde Meter no Web. Um programa onde, esperando agradá-lo, dou um bocadinho asa aos meus gostos musicais. Mas não é só isso. Também há o nosso Facebook, por onde pode deixar os seus comentários, os seus pedidos musicais, as suas sugestões, como queira. E pode fazê-lo de duas maneiras no Facebook, atenção. Pode inscrever-se no nosso grupo, que é o grupo Antena Web, ou seja, o nosso grupo não tem a palavra rádio, e é sempre importante dizer isto, porque eu tenho recebido pedidos de adesão para um outro e-mail, e para outro grupo, Rádio Antena Web, no qual não dá para adicionar elementos por questões técnicas, já que foram abordadas no seu tempo útil, mas para o grupo Antena Web aceite, enviam e o pedido de adesão é logo aceito. E então podem inscrever-se no nosso grupo e depois a partir daí fazer os vossos pedidos, conversar um bocadinho connosco e com todos os outros elementos que estão lá, são mais de 480 neste exato momento são 486. Portanto, somos quase 490, muita gente, portanto, estamos todos muito perto uns dos outros. Também podem fazer o vosso pedido, a vossa sugestão, através da página facebook.com/radioantenaweb. Também podem, a nossa página oficial, radioantenaweb.info, ou o nosso e-mail, geral.radioantenaweb@gmail.com. Para ficarem mais a par das notícias, de uma forma mais acessível à nossa página, vão lá à página facebook.com/radioantenaweb e clicam na clicam no botãozinho gosto e pronto, passam a gostar da nossa página e nós, como gostam, como vós gostais de nós, passamos a enviar de nós para vós as nossas notícias. Pronto, e é isso. Então vamos ficar com mais três musiquinhas que eu espero que gostem e eu acho que vocês vão gostar. Uma delas já aqui falei, aliás já disse três. É os Barcos Gregos, dos Chutes e Pontapés. É uma música interessantíssima, porque mais uma vez volta às origens do grupo. porque é canção de intervenção, não é? E esta é mesmo de intervenção. Muito direta, fantástica. E então acho que a melhor forma de ouvirmos e ficarmos a perceber até que ponto é que esta música é tema de intervenção é mesmo escutarmos com atenção a letra. Senhoras e senhores, para todos vós, Barcos Gregos, o novo tema dos Chutes e Pontapés. Mas o que é que eu vou fazer? Já estou farto de procurar um sítio para me encaixar. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou para longe, para muito longe, fazer-me ao mar. Um dia, amigo, vou embarcar. Um navio grego, falta-me o ar. Falta um emprego, para cá ficar. Já estou farto de descobrir tantas portas por abrir. Mas não pode ser. Está tudo cheio, tão cheio, tão cheio, feio, tão feio, tão feio. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou para longe, para muito longe, fazer-me ao mar. Vou embarcar. Um navio grego, falta-me o ar. Falta-me o emprego, para cá ficar. E eu vou para longe, para muito longe, fazer-me ao mar. Num dia negro, vou embarcar. Um navio grego, falta-me o ar. Falta-me o emprego, para cá ficar. Antena Web. Hey, passa a noite comigo, tira-me este castigo e esta loucura que me invade. Hey, dá-me mais do que um beijo, mata-me este desejo, senão eu morro de vontade de ti. Mas amor já te fiz e como resposta de ti só tive nada. Tantas palavras que o vento levou, mas a tua boca ficou sempre fechada. Por isso agora digo a cantar, se não ouvires posso gritar. Hey, passa a noite comigo, tira-me este castigo, esta loucura que me invade. Hey, dá-me mais do que um beijo, mata-me este desejo, senão eu morro de vontade de ti. Oh. Tantos poemas de amor já te fiz e como resposta de ti só tive nada. Tantas palavras que o vento levou, mas a tua boca ficou sempre fechada. Por isso agora vivo a cantar. Se não ouvires, posso gritar: ei, passa a noite comigo, tira-me este castigo, que esta loucura que me invade. Para te apagar da minha alma, nada mais importa quando estou longe de ti. Mas quando te vejo, o meu coração dispara, vivo louco para te sentir. Diz-me o que é que eu faço para esquecer o teu sorriso. Dava a minha vida para ter um beijo teu. Mas tenho a certeza que um dia vais dizer-me: quero fazer parte do teu céu. Sei que um dia vais te apaixonar, vou esperar por ti até morrer. A primeira vez que te beijar, ai, eu vou enlouquecer. Sei que um dia vais te apaixonar, vou esperar por ti até ao fim. A primeira vez que te abraçar, nunca mais vamos esquecer. Não sei o que fazer para apagar-te dos meus sonhos. Vivo na esperança que te apaixones por mim. Sempre que te vejo, fico louco de desejo. És a mulher certa para mim. Sei que um dia vais te apaixonar, vou esperar por ti até morrer. A primeira vez que te beijar, ai, eu vou enlouquecer. Sei que um dia vais te apaixonar, vou esperar por ti até ao fim. A primeira vez que te abraçar, nunca mais vamos esquecer. Vais te apaixonar, vou esperar por ti até morrer. A primeira vez que te beijar, ai, eu vou enlouquecer. Sei que um dia vais te apaixonar, vou esperar por ti até ao fim. A primeira vez que te abraçar, nunca mais vamos esquecer. Depois ouvimos então Pedro Miguel com este Um Dia Vais-te Apaixonar. Pois, não sei. Ora bem, vamos fechar esta primeira parte do Boa Tarde Antena Web com mais 4 temas, 3 aliás. E eu então Quero convidar mais uma vez os nossos estimados ouvintes a participarem no passatempo do nosso... do nosso passatempo. Ora bem, o Grupo Musical Santa Cruz vai oferecer um CD, ou nós vamos oferecer um CD do Grupo Musical Santa Cruz, a 5 vencedores diferentes. Como é que podem participar para ganhar este CD? Podem participar desta forma. Escrevam uma frase com as palavras Antena Web e Grupo Musical Santa Cruz. Enviem-nos para o nosso e-mail geral.radiointernoweb.com ou ainda, se tiverem Facebook... Não dá. Eu ia dizer isto todas as vezes e não dá para fazer. Para enviar mensagem privada para a página. Portanto, tem mesmo que enviar por e-mail. geral.radiointernoweb@gmail.com. Enviam e a vossa frase e depois... também tem que deixar... um contacto válido, não é? De preferência 2, mas pelo menos um, como é lógico, para que nós depois possamos entrar em contacto convosco, caso sejam alguns dos vencedores, para solicitar então uma morada para onde devemos enviar o CD. Que neste caso, o CD é gratuito, mas terão que pagar os portes de envio. Tem mesmo que ser assim, porque se não tínhamos que limitar este espaço-tempo à cidade de Vila Nova de Gaia, o que não era todo justo, não é? Portanto, o quanto muito ao Grande Porto, não é? Portanto, nós que somos uma rádio, digamos, a nível mundial, seria injusto fecharmos as portas, por exemplo, a outras pessoas aqui de Portugal, por exemplo, de Lisboa, de Coimbra, ou até de outros países, como Espanha, Brasil, porque não? Os ouvintes terão que pagar os portes de envio, então, deste CD, mas só isso. Bom, nós por cá vamos então conhecer o Grupo Musical Santa Cruz. Para quem não conhece, fica o desafio. Ouçam esta musiquinha e digam lá se não é uma boa música. Música então do Grupo Musical Santa Cruz, chama-se É Para Lá Que Eu Vou, mas não é a única, não. Vamos também ficar com A Janela da Nossa Saudade, do Conjunto Maria Albertina, e também uma musiquinha do António Mafra, do Conjunto António Mafra. Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa 9 e tal. Músicas bem animadas, bem dispostas para uma tarde que se deseja feliz, pelo menos tranquila. Que a tarde de domingo não seja uma tarde sentimental, para pensar, com tendência para deprimir, nada disso. Nós por cá queremos animar a malta, portanto, o que já dizia o Zeca Afonso, né? O que faz falta é animar a malta. Então vamos animar a malta com É Para Lá Que Eu Vou, música do Grupo Musical Santa Cruz. Passa tempo a decorrer até ao próximo dia 11 de maio, até às 3 da tarde. Vamos à música então, É Para Lá Que Eu Vou, o Grupo Musical Santa Cruz. Se ganharem um CD, ouçam só uma das musiquinhas que podem ouvir quando quiserem. Falei com a minha mulher, contei-lhe com jeitinho, é para lá que eu vou. Há bom churrasco e também boa sardinha, acompanhada com bom vinho, é para lá que eu vou. Chega no Porto, no Algarve ou em Lisboa, nesta terra boa, é para lá que eu vou. Uma noitada muito bem acompanhada, contei com a minha pessoa, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. A bifar a sardinha, a cerveja geladinha, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Essa força de vontade, por matar toda a saudade, é para lá que eu vou. Um dia destes falei com a minha mulher, contei-lhe com jeitinho, é para lá que eu vou. Há bom churrasco e também boa sardinha, acompanhada com bom vinho, é para lá que eu vou. Chega no Porto, no Algarve ou em Lisboa, nesta terra boa, é para lá que eu vou. Uma noitada muito bem acompanhada, contei com a minha pessoa, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. A bifar a sardinha, a cerveja geladinha, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Essa força de vontade para matar toda a saudade, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. de voltar para matar toda a saudade. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. A bisbana, a sardinha, a cerveja, a saladinha. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Esta força de voltar para matar toda a saudade. É para lá que eu vou. Ao fim do dia, vi-te à janela e olhei. Ao ver tanta simpatia, mais vezes por lá passei. Mas certa vez reparaste e com teu ar atrevido, sorriste para mim, falaste e ficaste em meu sentido. Não mais ouvirás em ti nossa voz, janela que estás tão longe de nós. Cultura singela de tanta amizade, agora é janela da nossa saudade. Não mais ouvirás em ti nossa voz, janela que estás tão longe de nós. Cultura singela de tanta amizade, agora é janela da nossa saudade. Quantas promessas juraste e a quantas juras faltei. Quantas verdades gritaste que eram mentiras, eu sei. Entre roseiras em flor, nenhum de nós esqueceu essa janela de amor onde o nosso amor nasceu. Não mais ouvirás em nossa voz, janela que está tão longe de nós. Cultura singela de tanta amizade, agora é janela da nossa saudade. Não mais ouvirás em ti nossa voz, janela que está tão longe de nós. Cultura singela de tanta amizade, agora é janela da nossa saudade. Ouvirás em ti nossa voz, janela que estás tão longe de nós. Cultura singela de tanta amizade, agora é janela da nossa saudade. Cultura singela de tanta amizade, agora é janela da nossa saudade. Antena Web. Sintoniza-te, sintoniza-te. No baile da Dona Esther, feito a semana passada, foram dar com o chofer a dançar com a criada. Ela baixinho, na prisa és bestiado. Eram para aí 7 e pico, 8 e 2 a 9 e tal. Eram para aí 7 e pico, 8 e 2 a 9 e tal. Chegou a altura da valsa e exibiu-se os olhos. A calça rebentou-lhe o suspensório. Aflito com a mão na cinta, perante o reis exagerado. Eram para aí 7 e pico, 8 e 2 a 9 e tal. Eram para aí 7 e pico.

seems to be going by so low. I watch your head to get so low. You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, estimados ouvintes, bem-vindos agora à segunda parte do nosso Bora Tarde, Antena Web. É verdade. Já cá estamos então, e para mais três musiquinhas, nós já agora abrimos com uma música que eu acho engraçada. Pelo menos eu gosto desta musiquinha. Chama-se Sing, Sing, Sing, e é dos Travis. Para ouvir também agora três musiquinhas que certamente os ouvintes vão recordar, digo eu, com algumas saudades. Vamos chegar com Large and Alive, dos nossos amigos e queridíssimos ouvintes, por acaso não são, mas era bom se fossem, Backstreet Boys. Vou ouvir também a música Crazy, de Britney Spears, e também Don't Let Me Go, dos Westlife. Esta última não foi single, mas eu confesso, tenho um gosto especial para esta música. Vamos chegar então com estes três temas, e daqui a um bocadinho volto para mais melodias do nosso Boa Tarde, Antena Web, aqui na sua Rádio Antena Web. Vamos à música! Yeah. That's right. All of your time spent keeps us alive. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. So much to say, but where do I start? Would you listen if I spoke from the heart? Simple things that keep us apart. You know it doesn't have to be this way. Can't you hear it in my voice? Gotta listen when I say, don't let me go when I'm this low. Why can't we talk about it? Why can't we figure it out? Stop, and some people stare. I'm hearing whispers that you no longer care. Should I stay? Should I turn away? Stop playing games now. You know it's not fair. Oh, baby, can't you hear it in my voice? Oh, baby, gotta listen when I say, don't let me go. Então, de Don't Let Me Go dos Westlife. É verdade, já cá estamos então. E agora para um momento mais calmo no nosso programa. É verdade, vamos botar saudades de uma voz que eu gosto muito e que eu não ouço por cá há muito tempo. Por cá, quer dizer, por não é, não é? A música chama-se Água e Sal e é da cantora Rosario. Aproveito também a voz de Luz Casal, que nos traz Cinti, uma música bem bonita. E depois, por que não ficarmos com uma música que acho que nunca passou por cá, pelo menos nunca foi escolha minha, e chama-se Amo a Una Estrella. A música é de Cheyenne. Vamos ouvi-la. São as três próximas escolhas desta tarde de domingo, dia 29 de abril, aqui no nosso Boa Tarde Antena Web. Já sabem, está aberto o passatempo do grupo musical Santa Cruz. Está também aberta a possibilidade de fazerem as vossas sugestões, os vossos pedidos musicais, para o Boa Tarde Antena Web também, através do nosso Facebook, através também do nosso Twitter, que há pouco não falei, mas já lá vou, facebook.com/radioantenaweb, que é a nossa página. Podem também procurar o nosso grupo Antena Web, atenção, um grupo que tem a palavra rádio, não é nosso, é grupo Antena Web apenas, e E por fim também podem então o nosso Twitter, twitter.com/radioantenaweb. Por fim, como quem diz, não é? Eu também tenho os habituais, radioantenaweb.info, geral.radioantenaweb@gmail.com. Podem também, por exemplo, participar enviando uma carta através de um pombo-correio, podem comunicar por telepatia, pronto, podem fazer muita coisa também, é verdade, pronto. E portanto, pronto, também dá para fazer isso, não é? Também dá para comunicar, por exemplo, por telepatia. Não sei se o Lara ali vai gostar muito, mas pronto, está bem. Vamos voltar à música então, dizia eu, com estes momentos mais calminhos, mais sérios. Eu gosto muito destas músicas, são... faz lembrar a Hora Zero. E eu já tenho saudades de fazer a Hora Zero. Vou regressar só amanhã, dia 1 de maio. Amanhã não. Amanhã é dia 1 de maio, bonito, hein? Eu só vou regressar... isto quem pensa até... pronto, não é? Enfim. Eu risquei o dia 30 de abril do meu calendário. Por acaso... vou-vos contar uma coisa. Eu tinha um peluche a que se chamava o nome de Fátima, porque foi comprado a Nossa Senhora de Fátima. Sim, era um peluche, não era uma peluche. Era um peluche chamado Fátima. E que eu lembrava-me das datas de aniversário dos meus peluches. Então ele fazia anos a 30 de Abril. Portanto, eu não posso arriscar o dia 30 de Abril do meu mapa. Ah, e fazia anos no dia 30 de Abril, porque foi nesse dia que fui a Fátima. Já lá vão muitos anos, mas enfim... E depois deste momento, assim um bocadinho estranho, vamos voltar à música então, com Água e Sal. A música de Rosário, Água e Sal. Será que os peluches gostam de Água e Sal? Eu acho que não, mas vamos lá. Agua de nieve, en tus ojos de cielo. Yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal, agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Poco dormía, pero mucho soñaba. Fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Donde ir con aquella alegría. Agua y sal, agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Pude estar equivocada, pude tener la razón, pero tuve un acorde de la mejor canción. El sonido la puerta, no digas nada, deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada, abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada. Basta, basta. Ora, bora! E já cá estamos ouvintes, depois de três musiquinhas bem bonitas, especialmente esta última que eu tenho. Conhecia no ano 2007, embora o disco já seja muito antigo, mas conhecia no ano 2007. E confesso, gostei. Então trouxe-vos hoje esta musiquinha da Cheyenne e o tema Amo a una estrella. Vamos agora matar saudades de tempos idos. É verdade. Uma das músicas que vamos ouvir chama-se After the Love Has Gone e é dos Steps. É a música que se segue nesta edição do nosso Boa na Tarde Internet. Mas estou-me a rir, vocês não conseguem perceber porquê. Mas pronto, questões de regis e coisas do género. Enfim, vamos então ouvir After the Love Has Gone. Para ouvir também Jessica Folker com Tell Me Why. E depois uma musiquinha que eu também acho muito bonita. Então gostava de partilhar convosco. A música chama-se Momento e não tem muito a ver com as anteriores, mas há sim uma grande música. Momento é cantada por Pedro Brunhosa, nem mais. Cantada, vá, pronto, sim. Falada pelo Pedro Brunhosa. Ele fala. Não sei se canta. Não, quem canta é uma rapariga, que não sei quem é, como é que se chama, mas é ele que fala. Pronto, tudo bem. Depois eu estou a ficar com estas três musiquinhas. A primeira, After the Love Has Gone. Daqui a um bocadinho vamos botar saudades dos Amistades Perigosas. Mas isso é para daqui a um bocadinho. Para já, vamos então ficar com este tema dos Steps. Yeah.

E pronto, e também de uma versão que acabei de conhecer há instantes. Mas enfim, paródias à parte, porque esta música é bem, até bem bonita. Vamos fechar a nossa edição recordando precisamente os Amistades Peligrosas. Quem é que são os Amistades Peligrosas? Vamos uma música chamada Me Quedo Solo. Lembram-se dela? Pronto, pelo título talvez não, mas pela música eu acho que vocês se vão lembrar. Mas não é a única que vamos ouvir. Vamos fechar com mais duas musiquinhas, para além desta dos Amistades Peligrosas. Vamos ficar com duas musiquinhas do ano de 1999, acho que eu gosto particularmente e eu acho que os ouvintes também vão gostar de... Ah, aliás, 99. Uma delas não é, eu já estava aqui a cometer uma gafe enorme. Uma delas é, a outra não. Vamos chegar depois dos Amistades Peligrosas com Thursday's Child, a música de David Bowie. Tem as suas semelhanças rítmicas. Depois é que não, mas vamos com uma música diferente. Mas eu também acho que devemos saber valorizar os nossos ouvintes e dizer que ouvintes fantásticos como vós, como vocês, enfim, só há um em um milhão, claro. Ou seja, para além de vocês, só mais um em um milhão, não é? Portanto, isto tudo para dizer que vamos fechar com One in a Million, a música de Boston, não é? Como eu ouvi dizer esta semana, é um grande gancho. Pronto, aprendi esta terminologia radiofónica esta semana. Bom, quero então enviar-vos um grande abraço a todos. Enviar as minhas saudações a todos os ouvintes que nos seguem no Facebook e também no blog, a todos aqueles que mesmo não nos seguindo em termos informáticos nos vão acompanhando, porque eu sei, eu tenho visto que há muita gente a visualizar o nosso blog, que é ótimo. Então quero enviar a todos vós um forte abraço. E claro, também que todos aqueles que vão à página, porque só na página é que conseguem descarregar os programas, se fossem ao blog e ao Facebook, mas não fossem à página, no meio meio estranho, não é? Mas pronto. Bem, fechamos então por aqui a edição de hoje. Já de seguida chega mais uma edição de 60 minutos com o Ricardo Borges, da Internacional Target Radios. Eu volto no próximo domingo para mais uma edição de Boa Tarde Antena Web, conto com algumas musiquinhas. Ah, também é verdade, amanhã vamos ter uma edição especial. A partir das 3 da tarde, portanto, quanto muito às 3 e 1, 3 e 2, mas já a partir da semana mesmo às 3, vamos ter aí uma edição especial que conta já confirmadamente com a Joana Santos. E mais não digo. Também vamos ver se conseguimos ter outras pessoas aí no nosso programa, na nossa edição especial, mas sem certezas. Ah, também é verdade, e também lá vou estar, portanto, já somos duas pessoas confirmadas. E então vamos fechar com estas três musiquinhas. A Amistades Peligrosas são os primeiros, com Thursday's Child, era o que eu ia dizer, mas não é, com Me Quedo Solo. Thursday's Child vai a seguir com David Bowie e depois então uma música que de 99 não tem nada e é de Boston, chama-se One in a Million. Tenham então uma boa tarde e até de hoje a 7 dias. Me quedaré solo. tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar jamás. Caer bien o mal, se acerque al final, mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerras son mi día, día, día, día, día. Sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré, me quedaré solo. Si un día sin tu alegría seré un pringao, me quedaré solo. Si un día sin tu valía caeré un picao, me quedaré solo. Si un día sin tu alegría seré un pringao, me quedaré solo. Si un día sin tu valía caeré un picao, me quedaré solo. Si un día sin tu alegría seré un pringao, me quedaré solo. Si un día sin tu valía. música na Antena Web. It's worth it.